Alfa Kilo Pate 3, Pate 1, Portão 04. Alfa Kilo Pate 3, Pate 1, Portão 4. Portão 3171, tem livre decolagem 09089. Livre decolagem, TAN 3171, pista na 0. Estabilizado LS, TAN 3597. Torre 18-6, TAN 3597. 18-6, bom dia, 3597. 19-8, obrigado, boa semana. E o Júlio decola de imediato, sem parada? Pode decolar então de imediato e na sequência inicia curva à esquerda de imediato também, tem condições? Então, autorizado, 90 com 8, Júlio. Como Salvador, bom dia, o FGT 5722, informação é a F. FGT 5722, Brasília, autorizado 320. Alta. Direto do Zambu. Direto Alefa, direto Zambi, direto Dogma, após TCT. Cola pista no zero, curva direita, sai da gole, ou fito, após Alefa, 19, acima 8, acima 50, 46. Autorizado para Brasília, pelo 320, decola na 10 com curva direita, na gole, ou fito. Aí, boa, Alefa, Zambi, Dogma, direto. 08 ao controle, 5046 ao transponder, web 722. Tá correto, eu falo puto. Chama ele por 5722. É, solo 5722, poderia coordenar pra gente fazer, poderia fazer Alefa? É, sair da Alefa? Tô coordenando aqui, só um minuto. Jete, a proa de buraquinho, 19-8, ao bloqueio, bloqueio, buraquinho, até a volta. Proa buraquinho, 19-8, jura, controle, Salvador, Papatango, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, Colômbia, 0, vento 90 graus com 8 nós. Trafo, cruzou a Heroa, tá mantendo o número pés no linha do litoral. Não interfere a aproximação, livre pouso, tá, 357. Gente, tráfego e livre pouso no 0, TAN 3597. Vitor, a gente vai 19-8 até a volta, boa viagem. Boa, Alefa. Ok, então esse é a GOD, Eval, Alefa, o 5722 web. Correto. Obrigado. 3597, solo 09, libera a direita, solo 219. 219 liberar, obrigado, bom dia. Solo Salvador, bom dia, TAM 3597. TAM 3597, livre táxi Alfa Kilo, Pat 3, Pat 1, portão 07. Alfa Kilo, via Pat 3, Pat 1, posição 7, TAM 3597. Prisão 53, livre lance, forma estabilizada. Forma estabilizada, 3153. Controle Salvador, Vitorino de Aguilhete. Aguarde. Salvador, bom dia, algum número 67. Salvador. É, autoriza a CDO 055, 577. Livre. Tá de plano, o número 07. A previsão é 0845. Eu quero só saber qual seria a nossa saída. Vou abrir a possibilidade de um passo. Qual destino? E rota? É Guarulhos. Ah, daí é o Leda após Bidev. Após Leda Bidev. O número 07. O plano deve estar chegando daqui a 3 minutos. Ok, tá aguardando. Obrigado. Controle Salvador. Controle ao TAM 3.71. 3171, chame Recife 1260. Vai chamar Recife 260, informe que iniciou desvio da direita pro 235, 80 milhas, ele está formações à frente. Cliente, informe ao mesmo sobre os desvios. Recife 260. Salta 3890, formação eco, guardando cópia. 3890, Recife 330, autorizado via Uperuísque 58. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5052. 330, autorizado Recife, Uperuísque 58, decola 10, curva esquerda, Puca Caju. 198, ao controle 5052, transponder. 3890. Tá correto, é ponto boost, 3890. Portarata, 3890. Vectra Vector 08, o TAM 3890. 3890, 3A, pro Specs, né? Com táxi. Será para o táxi com 3890. Agora está pronto para o pushback, o FJET 5722, portão 3. FJET 5722, autorizado pushback, sinal, contato. Agora está 5722. Confirma que está autorizado o pouso 3153. Afirmativo, vento de 100 graus, 7 nós. Livre pouso então 3153. Solo 17, libera a direita, chame o solo 219. Direita 219. Alô, tá 3153. O TAM 3153, taxi é via Kilo, pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1. Kilo, pátio 3, reporta para o pátio 1. 3153. Para o táxi, o TAM 389066, a bordo, temos 3 horas e 56, alternando Natal. 356 Natal, 1 no 66, a bordo, confirma. 066. Livre táxi, via Juliette Alfa, ponte esperando no zero torre, 1 no 8, esse foi 62, que negava 1014, 3890. Juliette Alfa, 1 no 0, 286, TAM 3890, bom dia. 5722 para o táxi 137 a bordo, 4 horas, altera com fim. Leslie táxi, à direita, ponte para 118, chama 62, que negar 1014, é 5722. Direita, ponte para 90, chama 286, no 04, ajuste 5722 web, bom dia, meu trabalho. Alô, Salvador, gol no 804, tem da formação Fox, está no portão 10, para autorização. O Web 5722 vai seguir com o 02, ao ponto de espera, você tem passagem para o Airbus da TAM, tá que você é a sua direita. Tem, vai ter passagem da TAM, direita, 5722 Web. O TAM 3153, após companhia passar à frente, livre ingresso, portão 08. Tem, após e o portão 08, 3153. Confirma, aeronave da Copa. 1804, portão 10, ciente da Fox, para autorização, senhor. 1804, Galeão, 360 autorizado via Upper November 857. Seguro Upper Zulu 16, Bruf Upper Zulu 14. Decola pista no zero, curva direita, saídas da El Leda, após Bidev, controle 199.8, acena 5071. Autorizado, nível 360, pela APA 9857, até ponto seguro, APA 16, Groove, APA 14. Decola da 10, curva direita, da Euleda, BDEV, 19.8, 5071. Está correto, é a porta push, gol 804. Porta da push, gol 804. Bom dia, gol 642, Recife 390. Recife 390, autorizado. Via Peruísque 58, decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 119.8, acena 5065. Via Matheus 390 para Recife, é Peruísque 58, curva à esquerda, Puca Caju, 5065, 1965, é o controle. É 19.8, reporta feedback funcionário, gol 642. 19.8, o Web 5722 na escuta ainda? Ativo. Só modifico fixo após Leda. Após Leda, voa lá, pai. Após Eval, Gole. Dael Leda, após Eval. Te considera Gole, Eval, após Eval, voa agora lá, pai. Web 5722. Gole, Val, Lapa, 722 Web. 1219. Paulo Azul 4149, bom dia. Autorização, capilha, informação, trot. O Azul 4149, autorizado Campinas, nível 340, via Pesulu 16. Decola a pista no zero com curva direita, saída da Real Leda, após Blink, controle 119.8, acena 5064. 340, a pé Zulu no meio, decola 10 direita da Real Leda, Blink, 198, 5064, segundo do ponto, obrigado. Reporta puxa. Web 5722, ali mantém. Ali mantendo 0, 5722 Web. Scan 3290, decolado aos 25, chame o controle em 198. 198, obrigado, bom dia, tá 3290. Top Spec, sinal é portátil. Cuidado, você é montado. Fuca, se escutou. Ground Forest West 7775, requested DC clearance for Air Corpus and request flight level 380. Florida West 7775, affirmation Foxtrot, call ground 121.9. 121.9, I think. Vitorinho de Juliette, confirma chamada de pouso. Salvador, Forest West 7775, good morning. Florida West 775, Campinas, flight level 380. Approved via Upper Zulu 16, after Cofrane 10, right turn, dial departure, and after fly heading Leda, then fly heading Breeding. Bravo, Romeo, India, Delta Echo. Controle 119.8, aciona 5036. Overground fly the west, 7775, bom dia. Right, cop, sir. Ready to copy ATC, cops. Florida West 775, Campinas, flight level 380. Via Upper Zulu 16, after compound flight plan hold, after Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. The fly head in Venet after compound flight plan hold. Take off runway 10, right turn, dial departure after fly head in Leda, after fly head in Breeding. Bravo Romeo India Delta Echo. Controle 119.8, acena 5036. 22. Florida West 7775 is clear. Campinas has filed flight level 380 via Upper Zulu 16. Route via Bravo Hotel Zulu and Zanet. After departure, we missed the first position, then Leda, Bridge, control 119.8, and squawk 5036. Florida West 7775, at the takeoff, dial departure. Final departure, Florida West 775. We're ready, report to push and start up Florida West 775. We're ready to push and start at stand 10. Are clear, push back, start up, report red, text, West 775. Need to push back and start up, report ready for taxi, Florida West 7775. Salvador, tá 3153. Salvador, 3153, por favor. Podia confirmar se tem uma saída prevista aí pro Galeão, no caso? Dial Leda, Bride. Valeu, obrigado. Salvador, 1607, gente, na informação, Fox Trot, autoriza autorização de Guarulhos. 1607, Guarulhos, 360, autorizado via Upper Whisky 50, decola pista no zero com curva direita, saída da El Leda, após BDEV, controle 119.8, aciona 5072. Gente, prossegue. segue com destino Aracaju, Vitorino de Ajudante, aguardando transferência junto ao mesmo. Copa pistão 0 com curva direita, será da El Leda após Bidev. Controle 119.8, aciona 5072. Autorizado Guarulhos, 360, pelo disco 0. Saída da El, transição Leda, após regulagem com a direita. Telefone 0072, controle saída 119.8. Correto, é falta push, por número 07. Camarada, fora push, táxi azul 41479120 a bordo da Alterna Ribeirão Preto 432 autonomia. Autorizado táxi direito, ponte Paranu 0, torre 118, só meia dúzia, que é negado 1014, azul 4149. Sim, que é 1014, bom dia. Torre, bom dia, azul 41149, pode esperar pronto. 41149, ali decola no 0, vento 1 centena com 10 nós. Ali decola 41449. Bom dia, o Mac X-Ray Delta solicitando autorização de reboque do pátio 3, posição número 3, para o pátio 1, posição Singer de número 5.